beijo molhado. Te dei nenhum motivo pra desconfiar, mas o teu ciúme acabou com nosso amor. Eu te disse que te amava, perdi sua mão, mesmo suspeitando que você diria não. Me importei, me dediquei de coração, e do resto do mundo não quis saber, porque meu mundo era você. Eu te amei. Quero cara errado, e agora vejo que isso tudo foi em vão. Então agora não me toca, não quero saber de beijo. Não me toca, não quero saber de abraço. Não me toca, não quero saber do seu amor. Então agora não me toca, não quero saber de beijo. Não me toca, não quero saber de abraço. Beijo molhado. Beijo molhado. Eu te disse que eu era inocente, baby. Não te dei nenhum motivo pra desconfiar, mas o teu ciúme acabou com nosso amor. Suspeitando que você diria não. Me importei, me dediquei de coração, e do resto do mundo não quis saber, porque meu mundo era você. Eu te amei, te entreguei meu coração. Se entreguei minha vida, fiquei do seu lado, mas não sabia que era o cara errado. E agora vejo que isso tudo foi em vão. Não quero saber de beijo. Não me toca. Não quero saber de abraço. Não me toca.